Senhor. Sei que tudo que Deus faz é bom pra mim. Minha fé vai muito além de receber sempre um sim. Quando Ele diz que não, continuo adorando e acreditando. Maiores que os meus, quem pode entender as suas decisões? Quem pode explicar aquilo que Ele faz? Meu Deus é soberano. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselhos pro meu Deus? Eu não vou questionar, e seja como for, eu vou adorar. Quem pode explicar aquilo que Ele faz? Meu Deus é soberano. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselhos pro meu Deus? Eu não vou questionar, e seja como for, eu vou adorá-lo. Deus, firmado eu estou, não vou depender de circunstâncias pra te adorar. Bom em todo tempo, seu amor por mim excede o entendimento. Suas obras sempre são perfeitas, infalíveis são as suas promessas.